Paz do Senhor! Eu só posso dizer que conheço uma estrada quando eu passo por ela. Eu não posso dizer que conheço uma estrada só de olhar no mapa. Muitas vezes eu ouço pessoas dizerem que conhecem a palavra de Deus, mas nunca passaram por ela. Nunca passaram por aquilo que diz a palavra de Deus que devemos passar. Não é só ouvir ou ler a Bíblia. É viver, é obedecer e praticar. As pessoas que conhecem as estradas da vida são aquelas que vivem, não aquelas somente que leem, que ouvem o que acontece. Não seja somente ouvinte ou leitor da Bíblia, mas um praticante. Conhecer uma estrada é passar por ela, não só ler o mapa, ver o mapa. E a Bíblia é o mapa da tua vida. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.